Só na sua mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Deserto sem água, pode afogar. Secaram as flores, nem Vitor regar. Nem sempre dormindo, vai descansar. Mensagem sem carta, pode chegar. De olho fechado, dá pra enxergar o início e o fim no mesmo lugar. Até o silêncio, pode escutar. O dia, a noite, nem dá pra notar. Tem dias que a nossa mente entra em neuroses. Ponteiros não se mexe e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neuroses. Ponteiros não se mexe e o corpo não se move. Em algum local o relógio parou, aonde eu tô, tento me lembrar. O mapa escondido só ele dirá. Sem boca, sem nome, nada fará. Com o pico escuro e selado do muro, somente essas horas que pode brilhar. Que pode gritar, não pode ouvir o silêncio do início, o barulho do fim. Ruídos antigos, habitat e psicose. Abra os ouvidos, liberdade te engole. Triplique a visão, assuma o controle que o sistema explode. Pensar que é fácil, mas só pensar não resolve. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move. Tem dias que a nossa mente entra em neurose. Os ponteiros não se mexem e o corpo não se move.